Forte no pátio a ecoar, luz estrofando no quartel sem cor. General do riso, comandante da sob o cap preto a reluzir, maquiagem branca pronta pra fingir, sobrancelhas negras como a lei, boca vermelha que nunca falhei, nariz de borracha, grande encarnado, farda verde acinzentada, passo ensaiado, luvas pretas, sapato a marchar, apito na boca pronto pra soar. Silly. mineral respirou. Apito, cap, tudo guardou. Nariz torcido.